Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Alô, DJ Toninho, detona! Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar. Bora começar assim! Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar. Sargento Ábio, segura o coração aí. Meu bem, se Deus puder me ouvir, vai trazer você a carroça. Pra mim outra eu vez. Fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Te abraço com muito carinho, meu casal JJ, sempre com a gente, meu amigo Dinho do Chapéu também. Olha, Dinho, sabe quem tá aí, Dinho? Ela tá aí, amiga Cleide. Alô, Cleide, um abraço pra você, menina. Venha cuidar de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta dor. João Pé de Feijão. Alô, Banana. Minha comitiva de Marituba. Já! Aqui! Carroça da Saudade. DJ Toninho. O homem é bom! Pois, amor, eu sei muito melhor do que... Bora, carroça, é festa! E não meu, nada, Fugitivos! O nosso primeiro fã-clube! Alô, Fugitivos! Me feri quando procurei. Bora, Léo! Outro alguém. Não achei motivos pra esquecer você. Marinho do pacote, aí dos mal falados, detonando muito gelo. Equipe cai na brecha também com a gente. Entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Minha amiga Nanda, ela comanda nossas luxuosas de luxo, representando hoje aqui. Te conquistar, minha motora de luxo, alô Beth Coelho, assinada, alô Vanderson. O amor só é amor quando corações se unem no só coração, no só. Alô, Peste Cana Branca! No só coração. O amor só é amor quando dois corações se unem no só coração, no só coração, no só coração. A Carroça da Saudade. Carroça toca, encanta, relembra. Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Minha querida Gabi tá com a gente. Assim não dá. Ao lado, meu parceiro Hudson. Assim não dá. Já tô sabendo que ele tá com uma passagem comprada lá pra Floripa. É amor quando dois corações se unem, um só coração. Vamos lá, filho, pau na máquina. Foi, foi por amor, eu sei. Bora, grandalhão. Grandalhão Daniel. A potência. A você. Foi, foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Ai, meu búfalo. Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí, sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me vou. Grandalhão Daniel, a maior potência em Santa Isabel. Foi, foi por amor, eu sei, sei. Eu te abraço com muito carinho, o nosso quarteto. Sempre prestigiando aqui no Ladinho. Foi. O meu sargento, sargento Ábio. Foi por. Aí a sua esposa Bia. Ela que é carroceira agora. Meu amigo Carlinho da oficina do Carlinho. E a sua esposa Shirley. É o nosso quarteto de luxo aqui. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Aí o Zico do Whisky. Alô Serginho, alô Rafinha. Pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance. Pro nosso romance, você então fugiu de mim, me deixando assim, sem seu amor. Equipe Carroça é festa, a equipe que agita na carroça. Sem você foi, foi por amor, eu sei. Aqui é Lúcio CDs. Marcelo Val, o romântico do Brega Melody. Aqui é Lúcio CDs. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Os fugitivos da carroça, aqui. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco. Meu amigo Elielson e também aquela, a cabeleireira Alícia, curtindo aqui. Por isso escrevi esta canção. Meu parceiro lá do Juruna, velha guarda. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. A carroça toca, canta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Alô, Gugu! Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. Palavras que toquem seu. E te abraço com muito carinho, os amigos da curtição. Ela tá aqui na frente, tá toda. Ela tá toda uniformizada. Trouxe o balde. Amigos da curtição. Valeu, tamo juntos aqui. Sem saber onde vou. Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. O show da carroça. Dá-lhe, Toninho. O dia amanheceu, o sol já raiou. Amigo Leandro da Van. E me deixou. Alô, Cleide! Um abraço pra você, não menino. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Muito menos entender. Bora, casal JJ. Embora me deixou. Bora, cabeludo, vai, vai gravando aí, cabeludo. Meu amor. Ai, Sandrinha. Da saudade. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Grande parceiro de Celso, o Celso Máximo, juntamente com o Paulo e também o Cametazinho. Eita coisa boa! Aqui na Vila Monte Alegre. O André e o Fabrício da equipe Pega Fuga. Muito chope, muito chope. Da saudade é DJ Toninho. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. A gente quer mandar um abraço todo especial também aos amigos aí da Quentinha Mal Falada. Tamo juntinhos aqui, compartilhando essa alegria. Aí o experiente DJ Jara e toda essa equipe. Receba um abraço aqui do maestro. E tudo ficou tão claro quando eu percebi, DJ Toninho, que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. A luxuosa está aqui, aqui, aqui. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Da saudade, sucesso em todo o Brasil. Com amor eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. do som. Meu amigo Maicon, lá de São Isabel, juntinho com o grandalhão Daniel. Amor, eu não entendo isso. Você tá mudando, não aguento. E olha, gente, neste domingo, vamos estar lá em São Isabel, né, Daniel? Lá no Sapucaia. Começando 1 da tarde. Amor, eu não entendo isso. Você tá tornando difícil pra mim. Você tá tornando difícil pra mim. Você tá tornando difícil pra mim. Bora, Bia! Bora, Bia! Você tá tornando. Alô, Shirley! Você tá tornando difícil pra mim. Você tá tornando difícil pra mim. Amor, Carlinho e Shirley, da oficina do Carlinho. Aqui, sucesso em todo o Brasil. Lúcio Cedês. Amor, eu não entendo. Arrebenta, tá Toninho! Aguento, meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. A gente soltando o som aqui pra galera. Simbora, simbora, simbora. Como é que é? Banda Kene. Sou novo pra viver com você. História de amor. A luxuosa. Sou louco pra ficar com você. Sentir seu calor. Preciso experiência. Dia 25 de agosto. E o medo da dor. Lá no Caldeirão do Frangão. O caminhão veneno. Te liga. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. DJ Toninho. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês e todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, oh. Meu amigo Rangel, alô Rangel. E a sua esposa, esse casal tá sim, sempre com a gente aqui, valeu. Como é que é? Banda Kene. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. Banda 007. Agora, o passeio de carroça. Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu, que distância cruel. Assisto o tempo passar. O homem do alô já tá na área. O quarteto já se formou aqui. Daqui a pouquinho tem aquele show. A Luciosa. Metade do meu coração só quer te ver de novo. E a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. Alô! Nessas horas, meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro. Só preciso de você. Olha aí, maestro. Deixa eu abraçar aí o nosso grande amigo Louro da Bica. E ele já está aqui com a gente, na belíssima companhia aí da minha amiga Alessandra e toda a família. Live show! Meu parceiro DJ Jara também, já na área, curtindo a Carroça da Saudade até 5 da manhã. Eu e você, você e eu. Detona, meu maestro! Pra cima, meu maestro! O show da Carroça da Saudade. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida. E a charcuda, hein? E eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei. Mas vai até 6 da manhã, hein? Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você. Então a carroça vai até 6 da manhã. Eu quero ir com você. Alô, Regi! Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Carroça da Saudade! E também, maestro, hoje, comemorando o seu aniversário, nosso grande parceiro, Meio Diazinho, está aqui com a gente, o grande DJ Vitor Pop. Hoje, veio comemorar o seu aniversário aqui na luxuosa Carroça da Saudade, ao lado do meu parceiro Patrick, da carreta Megazord. Aí, Vitor! Um abraço pra você, sempre ligado você! Na verdade, Tom, DJ Vitor é o verdadeiro maestro lá do Pop Live. Alô, Vitor! Então fica, é Lúcio Cedês gravando ao vivo. Saudade, bora dançar saudade. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de... Amigo Robson! E a sua primeira dama também, tá desde cedo aqui, valeu Robson! Eita, comitiva, carroça é festa! A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Avisando que no próximo, que no próximo dia 1º de junho, abertura da quadra junina, aniversário do patrão Regi, patrão Regi, carreta mal criada, carreta Love Show e também o Mega Zord. Põe na sua agenda aí. Traz mais uma cerveja e dois. amantes da saudade. Eu tenho muito medo de segura, chorar. Segura. Bora pra cima, Sargento Hábio. Parceiro Joelson, aí o Jameson, o Vitor, a Nilza, a comitiva lá do Benguí, alô Pipira! Por favor, quebra esse gelo aristocrata, venha me amar, ser minha cara. Oh. Amiga Carla, Carla Whisky. A maior comerciante do lado Porto da Palha. Ela já tá aqui. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Saudade. Alô, Gisele! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor. Saudade. É como eu. Comitiva cai na brecha também. A equipe cai na brecha. É uma das mais novas equipes aqui da carroça. Tá aqui em Monte Alegre. Quebra esse gelo aristocrata. Aí o Daílson do Balneário Miriti. Dia 28 de julho vai ter o Foxy Safadão. E o Carretão Live Show lá no Balneário Miriti. Se a cama quebrar, Lúcio CDs, gravando ao vivo. Meu amigo Alan, a Yane, o Michael. Aí o Baby tá com a gente aqui. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito. Cai na brecha. Eu não sou tão ruim assim. E aí, Andrainho? Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Saudade. Com você, você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Com você, você. Faço tudo. Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Um abraço pra você, garoto. Eu faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Xalalalala. Carroça da Saudade. Xalalalala. eu não posso esquecer. A gente amava jovem. Maestro, deixa pra sair o nosso grande patrão, Messias. Está aqui com a gente, o homem que comanda a região. E ele já na área. E tá chegando o aniversário do Messias. Já tudo confirmado aí com a live show e a malcriada. Te liga! Aí, Messias! Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Minha amiga Cibele foi o que me fez te amar. Tá com a gente, um abraço, um beijo, Cibele. Lúcio Cerez. Sentado à beira do caminho, eu vivia a esperar. Eu te amo, não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. Meu parceiro Douglas, aí o Roxinho, Celso, aí o João Carlos está com a gente aqui. Vai levar o CD do maestro. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele Lúcio CDs gravando tudo, viu? Foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. E aquele beijo? Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda. Ô, música, meu Deus do céu. Eu não sou o tipo de homem que açoita mulher. Tá com a gente aqui os amigos da Vila Pernambuco. Lá da festa da Chita, meu amigo Senna. Grande Senna, hoje só curtindo. Ao lado da sua primeira dama, Ana. Também o Kleber, Nayana, o Tony, Alessandrino. Tá com a gente. E eles disseram que daqui a pouquinho vão estar com a carroça lá em Sapucaia, lá em São Isabel. O mais fruto dos homens. Alô, Senna! Os laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher. Os meninos da Vila Paraíso. Entrega o braço. Aí o Kel, o bebê, o Cleipe. O que ele aí diz. O Zé. Alô, Juni! A carroça. É gostoso demais esses momentos. Casse o seu para, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva. Aí, Flavinha. Se entregue. Alô, Rangel. Vai ser como outra logo a maçã. Meu amigo Careca, claro. Grande Careca. Eu sou seu. Hoje carreira solo. A carroça. Ah, é gostoso demais. Olha, gente, CD ao vivo do Franzinha, viu? Já tá pronto aí na mão do maluquinho. CD ao vivo tá prontinho. Estamos gravando do maestro. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Meu amigo Zico do Whisky, alô Zico! A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom. E

O nosso quarteto de luxo. Sempre aqui, aqui. Caso isso não aconteça. Bora, Bia, bora pra cima, carroceira. Vou colocar esse CD de hoje lá no meu Face, viu, Vi? Viu, Bia? Eu juro que vou sair. Vou marcar todo mundo. E você vai ter que aceitar. Para com essa mania de me fazer. Ô, Simone! Acredita mais em mim, coração. E me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração. E me deixa escolher. DJ Toninho. Essa aqui tem que tocar. A carroça. Carroça da saudade. É o maestro detonando muita saudade. Bora, banana. João Pé de Feijão. Você fez tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho. E aí, Josias, como é que tá o corpo a corpo aí? Ele que ela disse não amar e lhe maltratou. É, no interior ele fica saliente. Espetacular! A luxuosa. É, tá bacana essa música aí. É doido, tá muito bacana. É doido. Alô, Júnior, alô, Josi. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Careca. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada. Tá chegando aí o lançamento do Carretão Love Show. O Gigantão do Pará. Dia 4 de maio. Na grande festividade lá de Santa Maria. Quilômetro 34. Aí não, Xavier. Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Agora, o maestro consagrado em aparelhagem do Pará, DJ Toninho. Deixou uma brecha, já era, mano. O que é que eu vou fazer sem você? Grandalhão Daniel. Na minha vida, então vem, vem. Então vem, vem. Ser feliz. Vem, meu bem. Então vem, então vem, vem, vem meu bem, vem meu bem. Ser feliz. tocar mais uma. Eu vou passar pra ele. Alô! O homem do alô! Pra carroça. Ser feliz, vem meu bem, vem, ah, ah, ser feliz. Dali Luxuosa! O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Lúcio Cedês, DJ Toninho. Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou. Com essa aqui vou passar pra ele. Não vou te dar. Homem do alô! Mas esta alegria e a saudade rolando. De ver chorar os meus olhos. A tua partida, a luxuosa da saudade. O pior já sofri. Te amei, não fui amado. Malfadado amor. E aí, Marcelo Miranda, como é que tá por aí? Os teus sonhos, mas os meus se perderam. Marcelo Miranda, o que restou do que dei? Infelizmente você deixou. Segura! A ingratidão pede afeição, como você lhe deu. E aí, Pantera? Visto tudo fora de área aqui, ó. O nosso amor, infelizmente. O ligador se quebrou aqui. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. E o cabeludo? Tudo acabado. Cabeludo, olhos desfeitos, tudo acabado. Na verdade, a minha equipe Carroça é Festa, o lado A e lado B. Lado A que comanda o cabeludo, lado B que comanda é a Beth Coelho. O pior já sofri, te amei, não fui amado. É motora de luz. Respeitei os teus sonhos. E o cobrador de luz também, o Wanderson. Os meus se perderam. O que restou do que dei? Infelizmente você. Saudade, saudade. A ingratidão perde a feição. Como você me perdeu? Fiz do teu. Aí a comitiva do açougue Pestilândia. Passeando, passeando. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Bora, Tom, bora trabalhar. Acabar. Até 6 da manhã. Olhos desfeitos, tudo acabado. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade.